poder fazer uma oração sincera, dizendo: vai, segura minha mão. Volta, pois no mundo nada tem sentido, só Jesus Cristo é real amigo. Pronto a ouvir a tua voz. Fazer uma oração sincera, dizendo: vai, segura minha mão.